Salvador, é o TAM 3197, muito boa noite. 3197, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por essa Leda. Sessão 360, na proa de Leda, o TAM 3197. Para pushback acionamento, portão Meruti. Emission ao motor. Voo 900, 1099, perdão, portão 62, pushback acionamento. Exato, 099 de metade. Vai chamar. Chega. Por gentileza, só se entra na informação. Quebec, para o galhão. 05, Quebec confere, galeão aprovado 360, via Upper November 857, até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra, uniforme Moussu e após conforme. Decolada 1-0, curva direita, subida Tael, após Leda, após direto Irumi. Aciona 5523, controle 120, decimal 8. Lima Tio Grão, ligado Galeão, nível 360, via 9257, após pulso. Decolada 1-0, vem toda Tael, Leda, Irumi. 5523, 208, controle. Gol 705. Parece 705, time pronto, pushback. Parece, Marcos, obrigado. Azul 2781, chame o centro Recife, 1288 e alterne 1260. 288, 260, azul 2781, bom dia, obrigado. Decimal 95, altímetro no 04, um bom voo, boa noite, voo no 099. Ok, muito obrigado, já está ajustado, aqui está a ponte espera, 2895, obrigado, boa noite. Utilizou no 1168. O no 1168 completa sinal de chame a torre, 1895. 1895, até já. Observador, boa noite, gol no 168, sinal 10. Boa noite, gol 168, sinal 3. Machado, checado. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 79. Autorizado, pouso no 0, gol no 168. Oi, boa noite, eu vou 10 na fase, não ponto de espera, dá 10, tá pronto. 10099, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Após a passagem de tráfego nacional, o voo 999 vai dar linha na pista? Afirmo, após passagem do banho da Boa Nacional, alinhar e manter a cabeceira no 0. E após passagem, alinhar e manter a cabeceira no 0. 3197, chama a Sandra Recife, 13325 e alterne 13395. 3325, alterno 3395, Sandra 3197, boa noite. Dial 022, call Recife, 126.85, if unable, 125.45. Answer call Recife, 126.85, if unable, 125.45. Dial 022, boa noite. Boa noite. Obrigado. Paulo Salvador, gol 1168, boa noite. 68, boa noite, Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Linha autorizada, pista no 0, vento 130 graus, 79. Descendo decolagem no 0, gol no 099, autorizado. Zero 099, decolada 1-3, controle 1-2-0-8. 208, obrigado. Bom dia, boa noite. Tchau. Boa noite. Trolley, boa noite, eu vou no 099, passa 1500, perfil da árvore, Elefa. Ou na 099, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, tá passando 2000 em condições visuais, pode voar Elefa da presente? Estado direto Elefa, Goma 099. Confirmando, tá autorizado Elefa? Goma 099, autorizado direto Elefa. Ô, senhorita, muito obrigado, autorizado. Tá bom, tá bom, obrigado, 09. Eu vou no 705, no 2, puxa o sonar. 705, portão 2, está livre, chame táxi. Passaremos. Acomodou, voo 099, coordenação com o centro Recife, poderia autorizar voar top da presente? Ok, na posição? Top, é Tango Oscar, Sierra Oscar Papá. Sim, se aguarde a coordenação, voo no 099. Ok, aguardando, obrigado. Chegou no 705, 107 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 24 de autonomia. De Alfa, quanto espera? Estou indo no 8, decimal 95, altímetro no 014, bom voo, boa noite, chegou no 705. De Alfa, na ponte espera 1895, voo no 705. 1099 e não conseguimos contato com o centro Recife. Chame o mesmo agora na frequência 1228, ao CERN 1260 e coordene a proa desejada. CERN 228, 260, boa noite. Obrigado pela tentativa. 099. Boa noite. Boa noite, Gona 705, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, ventuno 40 graus, 79. Está livre, né, decolar o Gona 705. Na 705, decolado aos 21, no controle 120, decimal 8. 08. Controle, boa, voo na 705. Voo na 705, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, gol. 7005, chame Centro Recife, frequência 33-25. Pronto, 3325, obrigado, boa noite. São 3258, boa noite, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5, após Pabog e voe pro Odi Duna. Europa 084, good evening. Call for indication, clear via. Mari, arrival, descending main center, level 050. Altimeter setting, 1015. Descend 050-1015, Mari, arrival to runway 10, Pasiro Info. Está autorizado a final do procedimento ILS, que seria da pista 10, em forma estabilizada. Para estabilizar, da 3258. Pelo Gol 2043, informação Romeu. 2043 Guarulhos, copiou 360. Yeah. O 2043 Guarulhos, aprovado 360, via Pendulo 10, agente Albaté, Tango Bravo Air, após conforme rota. Decolada 10, curva direita. Subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5537. Controle Salvador, 120, decimal 8. Sim, 360, autorizado Guarulhos. Decolando a 10, a aerovia vai ser a Pêndulo 10, até Taubaté. Decola da El, Leda, Montima. Transponda 537, controle 208. Gol 2043. Curva direita, após decolagem, gol 2043, portão 7, chame pronto, pushback. Chamará. Alpha 084, fly direct, Itaque position. Direct Itaque, obrigado, obrigado, eu não passei. 0, descendo para 1, 5, 0, Recife, Índia Romeu. Canal 6310, boa noite, senhora, identificação via chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 050, ajuste em Salvador no 015. Via Mari para o 050, ajuste em Salvador 1563. Canal 6310, voo Imari, em Mari interceptação. Direto Mari, Mari Avalon, Europa 084, fly direct to Duna, descendendo mantém 3,000 feet, altimetre site em 1015. Direct to Duna, 3,000 feet, 1015, Europa 0, Europa 0, Europa 0, Europa. Em etapa interceptar, é autorizado a descida até 4 mil pés, está livre da restrição de altitude no fixo de etapa. Etapa para 4 mil pés, restrição 3258. 3258, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 895, é isso? Afirmativo. Boa. E, Salvador, boa noite, tá 3258, estabilizado. Número 37-1015, clear the final. Left X-ray 1-way, 1-0, report, steps on the localized course. Roger 2, Southampton 3, 1015, go to establish the localizer 10, Roma 084. Então 3662, boa noite, acione a identificação. Desça e mantenha o nível de voo 050, ajuste no 015, via chegada Mari. Presente posição, voe Mari. Então, 3851 no solo aos 43, direita, Foxtrot, no 21, décima 1. 21, nota 3, 2850. A outra é 63110, descendo para 31. 3662, voe pro de TAP, descida para nível. Descida para 4 mil pés. Ajuste 1-0 no 5, livre da restrição de altitude em TAP. Salvador, gol 2043, pushback acionamento. Livre 2043, portão 7, chame táxi. Chama pro táxi, gol 2043. Vai estar Juliette, tá 3258. Juliette, portão 02. 02, tá 3258. Europa 084, estabelecendo a localização 010. Europa 084, contact sinal da tower, 118.95. 118.95, pero para Ciro Info. Sener 6310, desça para 2 mil pés, está autorizada a sinal ILS aqui, da pista no zero, informe estabilizado. 2000, autorizado, reportando a estabilidade ILS da 10, S63, 10. Boa noite, senhor Alpa 084. Clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Apollo, voo 2043 para o táxi, 132 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Despacho principal, Índia Alfa, altimetro no zero, torre 18, decimal 95. Altímetro no 0, no 4, bom voo, boa noite. Índia e Alfa, ponto espera 1895, no 2043. Positive 84 on the ground at 50, contact ground 121, decimal 1. 21-1, 084, correct. Hello, Europa 084 runway located. Hello, it's Europa 084 for taxi via Juliet to stand 1111. Juliet to stand 11, Europa 084. Autorizado a decolar, pista no zero, voo 2043. Bona 096, boa noite, senhora identificação via chegada a Mari. Desça e mantenha nível de voo 050. Ajuste em Salvador no 014. Privado. Chave interceptação. Estabilizado o Ocean 6390. 6390, torre 118, decimal 95. Torre 1295, Ocean 6390. 6662, autorizado, sinal ILS X-ray da pista na zero. Autorizado, ILS X-ray da 1-0, da 3-0. 3-0, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Aguardando autorização de pouso, com 1014, 63, 1-0. Pouso 360 via Dael 360 gol 2043. Poderia confirmar o vento por gentileza, 2963-10? Falando 40 graus, 059, 6310. Obrigado. Alô. Na 6310 no solo 156, direito 211 no solo. Direito 211, 6310. 4. Estabilizou, tá? 3662. 3662, torre 118, decimal 95. 3695, 360. É 3-1-0. Meu controle, eu vou 2043, se você está, se possível, dar presente para o dia, ótimo. O 2043, mantenha o perfil da saída agora. Mantenha o perfil, vou 2043. Torre Salvador, o TAM 3662. Afinal, visual com aviso. Tá 3662, ciente, livre, pouso na 10. Vento 140 graus, 05 nós. Livre, pouso na 10, até 3662. Vou 2043, vou em Mótima. Ok, dá pra gente. Vou de Mótima, vou 2043. A 09-6 está autorizada, final ILF, filha pista no zero, informe estabilizado. Filha pista no zero, bom pulo, 09-6. 3662. No solo 01, no chame o solo 219. 219. 219, ok? 1219. Salvador, boa noite, Jean 3662, Alfa Juliette, 3 do portão. Alfa Juliette, posição 3. 3325, 1 Recife, obrigado.